O assunto a ser colocado aqui hoje é ninguém é incorrigível. Quando a gente fala sobre a questão da se alguém pode ser corrigido durante a sua existência ou não corrigido. Corrigido quer dizer colocado dentro das rédeas conforme manda, digamos assim, a nossa concepção de vida, concepção de ética e de moral. Não é raro e é bastante comum a gente escutar muitas vezes grupos de pessoas com às vezes tendências, às vezes meio que violentas, né? Falarem que aqueles que estão dentro de um instituto correcional, quer dizer, numa cadeia ou num presídio, instituto correcional, que seria um instituto onde as pessoas vão lá para se corrigir, né? Não tem mais jeito. O negócio é pegar e largar uma bomba ou fuzilar todo mundo, achar que está tudo perdido. É a opinião de alguns. Existem outros, então, que agora existe a moda de que, bom, já que tem tanta roubalheira, tem tanta falcatrua, tanta corrupção, né, no poder, na questão política, teria que matar todo mundo, teria que explodir, teria que isso, teria que aquilo. É tudo pela questão da eliminação dos problemas através da eliminação das pessoas. Bom, é a ideia de alguns. Nós não estamos aqui querendo julgar se estão certos ou se estão errados. Não é nosso papel o julgamento de quem pensa dessa forma ou não pensa. O nosso papel dentro do Espiritismo é um pouco diferente. Partindo-se de um princípio que existe leis supremas, né? São leis divinas, leis naturais, principalmente aquela lei da evolução, a lei da vida, a lei do karma, a lei da reencarnação, a lei do trabalho. São tantas leis que não são leis que Deus colocou por sobre todos nós. Foi a natureza, são leis naturais que, se a gente vai perceber, são leis que agem naturalmente. Muitas vezes, sim, pela nossa vontade, ou não. Às vezes elas agem, mesmo nós não permitindo. Mas elas agem. Então nós vamos falar agora da questão se essas pessoas elas podem ser corrigidas, né? Quem é de nós aqui que nunca teve nenhum defeito e que não tem nenhum defeito? Quem nós aqui que permite-se dizer agora eu sou um perfeito ser humano, cristão, ajo dentro de todas as leis, ajo dentro de todas as questões éticas, morais, dentro mesmo do Espiritismo, ou dentro do Cristianismo, ou do Islamismo, ou do Judaísmo. Eu sou uma perfeita pessoa, eu ajo dentro da lei. Quem de nós aqui pode dizer, de boca aberta, de dizer assim, boca escrachada, eu sou perfeito. Eu não tenho erros. Eu não preciso me redimir com nada. Eu não preciso ser corrigido em nada. O que nos distancia do nosso momento evolutivo espiritual? Com defeitos, sim, e que a gente sabe que nossos defeitos, eles estão aí, é só a gente permitir em vê-los. A distância que existe entre nós e aqueles irmãos nossos que são assassinos, que são ladrões, que são estupradores, não é muito longa, não, hein? Quer dizer, o mesmo direito que nós temos em redimir os nossos defeitos, em corrigir os nossos defeitos, os mesmos direitos eles têm também de fazer a mesma coisa. O problema é o seguinte, que nós tivemos uma oportunidade diferente. Nós tivemos uma família, de repente, com um pouco de posses, nós tivemos uma oportunidade um pouco maior de estudo, de conhecimento, nós talvez tenhamos tido uma oportunidade maior de trabalho, de comunidade, de sociedade, e que essa função dessa sociedade e que essa oportunidade que tivemos não nos fez ter defeitos maiores. Mas nós os temos. E precisamos corrigi-los. Agora, se nós formos analisar aquelas pessoas que muitos, foi comentado primeiro, que muitos acham que devem ser eliminadas, que elas são um peso para a sociedade, que elas deveriam ser mortas, deveriam ser incineradas, deveriam ser bombardeadas. Será que elas... Eu estou falando dessas pessoas que estão lá nas cadeias, nos presídios, às vezes, onde a lotação normal seria de 200 pessoas e eles colocam 700, 800 lá dentro. Será que eles tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos de educação? Sem querer aqui justificar os seus crimes. Não. São criminosos, não vão deixar de ser. Devem? Devem. Mas somos nós que vamos apontar os seus crimes? Somos nós, os julgadores? Somos nós, os juízes? Como é que fica essa questão? Se nós colocarmos na balança a oportunidade que eles tiveram de ter uma família com pai, mãe, tio, tia, avós, irmãos, irmãs, estáveis, onde eles conseguiram uma boa escola, será que o peso é o mesmo? Será que as tendências criminosas, as tendências sádicas ou violentas deles, pelo local de onde eles vieram, pelo local de onde eles vieram, não se compara quase que em proporção às tendências nossas dos lugares de onde nós viemos? Em proporção? Se nós estivéssemos no lugar deles, crescido, vivido nesses lugares aí aonde eles nasceram, aonde eles não tinham nem sequer a higiene básica. Eu conheci muitos desses lugares aí. Crianças que com 4, 5 anos, eles não sabiam nem sequer tomar banho. Aonde pessoas tinham que, dentro do próprio bairro, pedir permissão de sim ou não ao chefe da quadrilha para estudar ou não. Será que o peso de nossos erros e de nossos defeitos e o peso dos defeitos, erros e invirtudes dessas pessoas não são mais ou menos iguais? Partindo-se desse princípio de que nós tivemos oportunidades e eles não. Claro que aqui muitos devem pensar, bom, mas muitos deles tiveram oportunidade, tiveram sim, e não souberam aproveitar. Bom, em contrapartida, muitos de nós tivemos oportunidades sim, e nós não aproveitamos. Então, essa questão de que ninguém é incorrigível é uma questão, claro, que está lá no Evangelho, que todos os seres humanos, eles, seres humanos, os seres espirituais, mesmo às vezes o ser vegetal, o ser animal, irracional, ele está partindo, ele segue sempre o caminho de uma evolução. E a evolução é sempre ser melhor cada dia. Então, pode ser, sim, que de repente, nessa existência ou na próxima existência, essas pessoas esses irmãos nossos, ou até nós próprios, não consigamos nos redimir 100%, nos corrigir 100%. Mas existirão outras oportunidades reencarnatórias, aonde nós vamos ter a oportunidade dessa reconstrução moral, ética, dentro de nós. Isso é a lei da evolução. E o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, é o atual estado evolutivo do nosso planeta. Até que tiver um único ser espiritual, seja ele encarnado ou desencarnado, que não evoluiu para o futuro e que ele deixou essas tendências homicidas, suicidas, violentas para trás, o nosso país, quer dizer, o nosso planeta não vai partir para um estado evolutivo de regeneração. Essa é a questão. Não existe sonho, não existe uma coisa mágica. Tudo depende de cada um de nós. E no momento que nós julgarmos, no momento que nós vamos apontar o dedo para dizer aquilo, aquela pessoa não tem jeito, só matando. Isso aí se escuta todos os dias de todo mundo. Só matando. Quer dizer, já é um julgamento. É o julgamento, é a lei de talião. O cara fez, não se redimiu, não se arrependeu, vai ter que morrer. Quer dizer, então fica aqui a proposta de nós tentarmos interpretar, às vezes de uma forma um pouquinho diferente, o comentário dessas pessoas, que às vezes são comentários bastante virulentos, né? Que faz mal para uma sociedade. Porque nós não temos o direito de julgar, aqueles do presídio central lá de Porto Alegre, todos eles têm que ser mortos. Onde é que está dentro de nós o sentimento de religiosidade, de cristianismo, de espiritismo, se nós afirmarmos esse tipo de afirmação, é claro? Fica longe, então, a ideia de espiritismo, nós concordando com esse tipo de coisa. Obrigado.